O petróleo move o mundo, faz o Bush atacar o Iraque, cria o Osama, arma o Chaves. O petróleo é energia e morte para a vida, berço e túmulo. Nos dá conforto e nos envenena. Achávamos que o mundo acabaria em guerra nuclear. Pode acabar sufocado e derretido. E diante dessa tragédia, como reagimos? Muitos pensam, é exagero desses ecologistas chatos. Ah, eu não acredito, a ciência vai achar uma solução. Ou então o contrário, esses cientistas são os idiotas, é mentira. Ou então, temos de cuidar do presente. O futuro a Deus pertence. Não podemos parar a produção e causar desemprego. Ou então, ah, eu não quero nem saber, sabe o que mais? Dane-se, até lá eu já morri. É isso. E o tragicômico é que nos referimos aos problemas ambientais como sendo uma ameaça à natureza. Que nada. A natureza não está nem aí. Já morreu o dinossauro, já houve idade do gelo, chuva de asteroide. E a natureza continua numa boa. Quem vai acabar é a raça humana.